Sol Salvador, Xané, Alfa, Vitor Romeu. 19 da Colada 42, se me contou em Salvador, 208. 208, boa. Doença para reboque da, do pad 3 para a posição número 5 no pad principal. Autorizado início do reboque, repartidor ingresso no pad principal. Alfa Vitor Romeu, ciente, então reboque, aguardando autorização para ingresso no pad principal. Controle da aeronave. 3171 com 223 agora, o 330 Galeão. Taxi autorizado via pátio, Índia, motor de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10014, um bom voo. Zero pátio, Índia, ponto de espera 1295, 3171, bom dia. O Xané 6251, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.2. Recife 1251, alterna 3325, bom dia, o Xané 6251. Bom dia, 3171. 3171, a linha decola, piscina 0, vento no 40 graus, 05 nós. Eu colo da Delta 3171. Ok. Estou no pátio, aguardando, reportando o termo. 229, chamo centro Recife, frequência na 25.1, alterna 133.25. 7125, 3325, obrigado e um bom dia. 0507, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a ponte. A gente 050 na chegada a ponte, Santos 507. Retorna para o Santos 507. E 5 minutos, te mantenha bom, se aguardando a dona mais próxima. Afirmo, Santos 3171, decolagem aos 49, um bom. Obrigado. Controle Salvador, boa, são 3171. É 3171, bom dia, conta pra Dati, mantém de voo 320, após 2000 pés de lida. Lida na proa para o 320, tá 3171. 171. Salvador, aqui é a minha posição, o meu, na ponte número 5, Serra do Reboque, Gato, bom dia. Bom dia. É 3597, vou e dou na descida para 2000 pés. Dou na 2000 pés, está 3597. 31, 71, chame o centro Recife, lá a frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 3517, autorizado elétrico, que tem o poste estabilizado. Autorizado elétrico, reportamento estabilizado na 3. 517. Sabe de novo, tá? 3597. 3597, chama a torre 1895. 395, tá? 3597. Sorotan 3597, estabilizado ele é X-Ray da 10. Sorotan 3597, 8 cm 04, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 50 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão na 0, tá 3597. Gol 9996, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 014 via chegada bom. Gol 9996, autorizado pelo. 225, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada bom. Chegada bom, Charlie, quando possível autorização, galeão? Gol 1961, bom dia. Autorizado galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Via apenas em 0857 até Mul. Responde 5146, controle 120, decimal 8. Galeão autorizado, nível 380, sei lá, Oper November 857, Monsu, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. 5146, transponde, controle 1208, ou 9961. 9961, procedimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará. 9916, descer 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS, a feita 10, reporte no custo do localizador. Essa é para 2000, autorizado a feita 10, vai reportar estabilizado com a nova nomeia. MA 125, desce até 4 mil pés, ajustado 1904. Ação 1000 com 1014, 622. estabilizado no localizador 9906. Bruno 9906, passe a Bruna, complete o procedimento, chama agora tudo na sequência 118, decimal 95. Mandou 2895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, 991 no meio, passando aqui, Serra Baixa, oi, travou. 991 no meio, destino 014, autorizado pouso, pistola 0, vento no 50 graus, 05 noite. Pouso autorizado, 10, 991 no meio. Autorizada, Geneve 225, fomos estabilizados no procedimento, ajuste ao senhor 0104. Salvador Azul, 4040, na sua casa. Suca 0040, bom dia. Autorizado com o fim, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida Árvore Alepa, Lotosop, Otosudo 2-1. Transponder 5-1-5-0, controle 1-2-0, decimal 8. Correto, repartidor para o puxo de acionamento. Nove no meio, sala 2-1, libera direita, chame solo, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. 9-9 no meio. Solo, Salvador, com seu voo, 9-9 no meio. 2-1-1 no meio, bom dia, táxi de Alfa, chame o Juliette. Alfa, vai chamar, táxi de Juliette, 9-9 no meio. Charlie, voltar de Charlie, a 30 metros da minha frente. Tia, você passa a abrir uma completa final, você não estou em 118 décima lá, você. 62225, hoje sono 014, autorizado pouso, fica no 0, vento no 40 graus, 069. 140 com 140.6. 140.6, pouso. Com 178 a bordo, autonomia 3h22, alterna Campinas. 18.95. Via Pátio, Índia, você espera a torre 118.95, ajuste 1014, 1 ao voo. Gente, liberdade via Pátio, Índia, pode esperar da 10, torre 3895, ajuste 1014, obrigado, bom dia, voo, avião. Rio 5973, você me deu notificação, desse nível de voo 050, vem na prova de etapa. 050, estado, corpo, nota 3. O 961, ele mantém cancelo na zero. Ele mantém na zero, vou 961. É 225, solo 27, libera direita, chama o solo, 1219. Libera a direita, 1219. Via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Personagem, piscina 0, vento no 40 graus, 069. Gente, Negative, the decline is just on a zero rule of 90 mil. Gol 9-6, decolado 2-9, chão contra 8-1, 208. Gente, controle 208, gol 9-6. Na 3 é Lagoinha, o ajuste na 0 é no 4. aqui na descida, senhora, 5973? Eu 5973, desce e mantém a 2 no pé e ajuste 8 metros no zero no 5, com o nosso procedimento e elétrico que foi pista no lugar. No 0 no 5 agora, 2 mil pés, autorizado ILS, é que foi da 1 no 0, foi mais estabilizado, 5973. Pelo 9972, eu tenho a identificação via chegada Mário, desse mantenha 050, ajuste altímetro 9095. Quanto é que você vai chegar, Federal 9972, número 3 na aproximação? Pulo 961, chamada São 35, na frequência 1251, alterna 13325. 35, 1251, 3325, gol 961, pode ir. Sinal, chame torre, 1-1-8, acima 9-5. Motorista da linha da Colate, parada, gente, no 5-0 grau, 0-6-9, pé, pista 1-0. Motorista da linha da Colate, parada, 1-0, pé, pista 1-0. Bom dia, Rio 5973, está no EDS, está na pista vista. Rio 5973, muito bom dia, ajuste altímetro no 0, 1-5, continuando aproximação, aguardando pista livre. Aproximou agora a pista livre, o Rio 5973. 4040, da Cola 39, chama com o Salvador, 1208. 0208, obrigado. 35170, Brasília, confirme nível solicitado. 972, operação interesse de acompanhamento, curva do... Na esquerda, na 020, o limite aqui de marque 090 do MDB Sindra. Mark 090 do MDB Simbra em redução para 2209. Agora tem parte pronto para chegar questionamento. 4040 decola do 2300 a bordo. Azul 4040, contato a radar na decolagem, submundo de voo 390 via saída da APO. 3-0 de água, 4-0-4-0. Considerado